somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Mas somos do Viana. Aí o pai diz eu, pai diz eu, tu volta no Michael. Viana sempre a minha claca. Fioto, fioto para os curibas. Toma lá um puquete batida. Sente um pedal com muita vida. DJ Dalinho e o Mundial. O Sol sempre sente um pedal. Nas carmosines eu atuo. Antes eu ia pra assistir. Agora já vou pra cantar. Em grandes palcos estou presente. Comando o pedal da gente. Pai diz eu e o puto Haiti. Nós formamos o trio de. Inspiramos a do Subi. Um abraço ao Deus desci. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos de. O Pipa sentiu e comentou. A cidade vai confirmar que Viana tem culturistas açucarados que dão pancada. Estes são gasto pessoal. Pai diz eu te deixa afiado, equalizado dentro do mambo. Muito pessoal curibotou, mas mesmo assim puto Haiti é que teu show termina pouco é um sucesso. Com pai diz eu não se fala mais sou puto Haiti, mas também Ailton Vaz. Agora falem mais. Isto é trabalho com responsabilidade, trabalho do pai grande. Aí o Cota Lemos do Che Guevara. O homem quando está a grifar é que nem o confio não me dê. Aí o Moreno, aí o Moreno Staff. Aí o Cota Samanta do Starlet Branco. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. DJ Rui Gomes, Viana. Essa parte é pro pessoal relaxar. Aí o DJ Cufex. Aí o DJ The Paisan. Senta o pedal. Aí o DJ Gita Gonçalves. Depois de subir de cabular, a cidade toda vai dançar. Até os mortos vão levantar. Curibotas vão nos aprovar. Não há ninguém que não vai falar que nós é que estamos a arrasar. Com Viana nos apoiar, no altar vamos lá chegar. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Somos Mangolê, mas somos do Viana. Aí o Cadeia. Aí o MC Vassoura. Aí o Gordo Agressivo. Aí o End Colos, sempre a considerar. Aí o Mandelito. Aí o Romeu deve morrer. Isto é Pai Diesel, ou melhor, Felinho Popozudo para vocês. DJ Chico Boss, DJ Cox Santana, naquela base.